trocando tesouros. Fico devendo uma vida, mas vivo pra todos. Você que não é decidida, dos que te cercam. Sinto dizer que estou mais perto, ou meus brios me cegam. Seu coração não deve estar aberto comigo por perto. Coloco numa jaula no fim de semana.